Calçados, com descontos de 15% à vista ou parcelado em 12 vezes. Entrada mais 11 parcelas. Isso mesmo, desconto de 15% à vista ou parcelado em 12 vezes. Entrada mais 11 parcelas. Venha conferir a nossa linha de colchões e cama box. E neste mês das mães, a Móveis Campos estará sorteando para os clientes que comprar ou pagar uma cama box 1,58. Então, tá esperando o quê? Corre para Móveis Campos. Móveis Campos, sempre fazendo o melhor para você. Restaurante Sorveteria Mundial, com atendimento todo dia, de segunda a segunda. Servimos comida caseira, saladas, sorvetes e bebidas em geral. À noite servimos espetinho com mandioca, farofa e vinagrete. Aos domingos temos carne assada, carne de gado, carne de porco e frango. Restaurante Sorveteria Mundial, o melhor lanche da cidade. Nosso telefone é 992-51-3582, no centro de Novo Mundo. Ideal Cabeleireiro, com o melhor corte da cidade, salão com ar-condicionado, cafezinho e água mineral. O melhor atendimento para você, profissional com mais de 30 anos de profissão. Venha conferir, na Avenida Ayrton Senna, Centro, ao lado da Master Variedades. Ideal Cabeleireiro. Ideal Cabeleireiro. Venha conquistar o sonho da sua CNH, Autoescola Senna. Aqui temos instrutores capacitados para te proporcionar a melhor experiência. Venha realizar o sonho da sua habilitação. Temos promoções imbatíveis. Autoescola Senna, Cidade Novo Mundo, Mato Grosso. Avenida Ayrton Senna, WhatsApp DDD 66 99251 8125. Falar com Evandro. Temos também vários cursos de especialização, tudo online. Venha para Alta Escola Senna.

grande abraço. Uma hora e meia fazendo amor, tão apaixonado. Uma hora e meia de amor. não sei de onde, daquele vento que assovia. Ai, ai, doce encanto, doce magia, vou nas asas de um passarinho azulado que o pensamento cria. Ai, ai, ai. Brilha no céu de novo uma estrela.

apoio cultural. O senhor Ademilson da Silva perdeu todos os seus documentos, com dinheiro, cartão e uma quantia de ouro. Também os documentos do carro, próximo ao assentamento Recanto. Quem encontrou ou encontrar, favor deixar no Bar da Lena ou no posto de gasolina Souza. Eu só preciso dos documentos. Não precisa se identificar. Ademilson da Silva perdeu todos os seus documentos. Quem encontrou ou encontrar, deixar no Bar da Lena ou no Alto Posto Souza. Ou entregar aqui na Rádio Ativa FM. Juntos pelo Rio Grande do Sul, o 15º Comando Regional PMMT. Itens que mais precisam de arrecadação: água, roupas de frio, adulto e infantil, roupas íntimas, adulto e infantil, calçados, sapatos de qualquer tamanho, itens de higiene íntimo e bucal, fraldas e lenços umedecidos, colchões e colchonetes, brinquedos para crianças, alimentos não perecíveis ou enlatados, cobertores, roupa de camas e toalhas, termômetros e remédios para dor e febre, produtos de limpeza, ponto de arrecadação, quartéis da Polícia Militar, Polícia Militar de Mato Grosso. Contamos com o seu apoio. Centersul Steel, tudo que o homem do campo precisa. Ferragens em geral, ferramentas, selaria completa, revenda autorizada Steel. Completa linha de botinas para o trabalho do dia a dia e para o passeio. Deu problema na motosserra ou roçadeira? Então leve lá na Centersul, que tem mecânico para solucionar o problema. Centersul Steel, em frente a Constrular. Telefone 992-4212-28. Centersul Steel, ao lado do homem do campo. Venha conquistar o sonho da sua CNH. Autoescola Sena. Aqui temos instrutores capacitados para te proporcionar a melhor experiência. Venha realizar o sonho da sua habilitação. Temos promoções imbatíveis. Autoescola Sena. Cidade Novo Mundo, Mato Grosso. Avenida Ayrton Senna, WhatsApp. DDD 66992518125. Falar com Evandro. Temos também vários cursos de especialização. Tudo online. Venha para Alta Escola Sena. Ideal Cabeleireiro, com melhor corte da cidade, salão com ar-condicionado, cafezinho e água mineral. O melhor atendimento para você, profissional com mais de 30 anos de profissão. Venha conferir na Avenida Ayrton Senna, Centro, ao lado da Master Variedades. Ideal Cabeleireiro. Ideal Cabeleireiro. Meu compadre, olha só a sorte que eu dei. Encontrei a Constrular na hora de construir. Constrular tem de tudo, você tem que conferir. Minha casa tá ficando do jeito que eu sempre quis. E o prazo é bom? É bom demais. Medida e forro PVC e muito mais. Constrular, menor preço, impossível. Estamos te esperando na Avenida Ayrton Senna, no centro de Novo Mundo. Telefone 3539-6400. Chegou o mês mais esperado do ano. E com ele, nosso mega feirão de colchões e cama box Ortobom. A Móveis Campos está com super feirão de colchões Ortobom e estofados, com descontos de 15% à vista ou parcelado em 12 vezes. Entrada mais 11 parcelas. Isso mesmo, desconto de 15% à vista ou parcelado em 12 vezes. Entrada mais 11 parcelas. Venha conferir a nossa linha de colchões e cama box. E neste mês das mães, a Móveis Campos estará sorteando para os clientes que comprar ou pagar uma cama box 1,58. Então, tá esperando o quê? Corre para Móveis Campos. Móveis Campos, sempre fazendo o melhor para você. Uma pancada de ritmos na sua rádio. trazer saudade dos meus tempos lá da roça. Em noite escura você vinha sorrateira, nem precisava fogueira no terreiro da palhoça. Ali a gente com a viola frente ao peito, sem tristeza e preconceito, vivia sempre a cantar. Jamais pensei que o destino traiçoeiro separasse o celesteiro, o sertão e lua. Lua branca, obrigado a visita, sempre meiga e bonita, como eu te conheci. Estou morando em casa nobre na avenida, lua branca é minha vida e jamais te esqueci. Triste, lamentando a sua dor. Em noite escura, sua linha faz parada, não se sente expirada, sem poesia e cantador. E a viola veio comigo pra cidade, e choramos de saudade quando você aparece. Lua branca, venha sempre com encanto para acalentar o pranto deste alguém que não te esquece. Lua branca, obrigado a visita, sempre meiga e bonita, como eu te conheci. Estou morando em casa nobre na avenida, lua branca é minha vida e jamais te esqueci. Lua branca, obrigado a visita, sempre meiga e bonita, como eu te conheci. Estou morando em casa nobre na avenida, lua branca é minha vida e jamais te esqueci. O dia todo só sucesso. Comme c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi, et pourquoi pas jusqu'à lundi, tu as enfin trouvé ton lit. Mamina, mamina, tu en auras porté des seaux, ils étaient lourds, ils faisaient trop, à la rivière coule tant d'eau. Qu'elle fait des rides sur ta peau. Mamina, mamina, ne lui demande plus d'efforts, ton pauvre corps est moitié mort. Il t'a servi toute une vie, qu'auras-tu pitié de lui? Lui qui a porté tes garçons, dont les photos sont au salon, n'en reste qu'un de ta moisson, il sait qu'amour porte ton nom. Mamina, mamina, il n'est d'amour que dans ta main, qui donne tant et ne prend rien, si dans tes yeux l'arme te vient, c'est que quelqu'un a du chagrin. Ne t'en fais pas pour le troupeau, je vais aller puiser ton eau. Et puis, c'est dimanche, aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à midi. Mamina, mamina, ti la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais gostosa de ouvir. Okay.

señor 305 Armando Bond con la princesa Belinda. Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. Egoísta, egoísta. Não tá nem aí. Eu não

você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Ah, ah, pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em. Nada vai funcionar sem você aqui. Mas algo me diz que o mundo vai cair em pedaços. E quanto aos nossos planos e todas as promessas, agora é muito tarde pra tentar me desculpar. Eu sei, nada vai. Mas tenho tanta coisa pra falar. um bom exemplo, pode ser coisa pequena. Um bom dia, um obrigado, por favor, não adquira. Um bom exemplo, custa pouco e vale a pena. Não tem contraindicação e só depende de você. Exemplo é bom e ninguém nega. É um bom exemplo que essa moda pega. Bom exemplo, essa moda pega. Uma campanha ABP, Senapro, APAPI.